ATG 0520, TAM 3520. Centro, TAM 3520, autorizado, descida para 2 mil pés, altímetro no 013. Para 2 mil pés, localizador, pista vista, Lorde Roberto. Completa final, chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, gol 118, no meia. TAM 3520, autorizada, final do posto, elemento ILS, XY10, reporta estabilizado. Estabilizado, ILS, já 10, reporta estabilizado, TAM 3520. Autorizado 90 por 5, 18 no mês. 95, autorizado por 18 no mês. Completa final do procedimento, chama a torre 118, décimo 6, 12. 86, obrigado. Bom posto. Oi, Salvador, boa noite. 3520, está ligado em LS da 10. Siga a aproximação, aguardando pista livre, 3520. Prossegue agora, dando a pista livre, 3520. direto ao Lagoras 45, Oliveira, prossiga na minha escuta, prossiga Alfa Juliette, portão 05. Prossiga na sua escuta, Alfa Juliette, 05. 3520, pista livre, vento 1 no 0 graus, com 4 nós, pouso autorizado, pista 1 0. Pista livre, 3520. Zero, Solas 48, bem-vindo, Oliveira Táxi em disputa, Alfa Juliette até o portão 08. Ok, Oliveira, Alfa Juliette, se não se escuta até o 08, tá 352.